olhos vendados, prisioneiros da condição, procurando uma solução na vida que eu levo. Restante eu relevo, mente aberta, cria opinião. O meu rolê é pros fortes e as pedras da vida dão bote. Vagando do sul ao norte, apenas um ganhador. A minha selva é o after e é por aí que eu tô. Não ligo, eu só vivo, porque o que rola em selva de pedra é DJ Marcos Mixi. Pedrada. Marcos Mixi. Pegada. Pedrada.